adianta tentar me parar. Eu vou dar fé de Deus, só jogo pra ganhar. Então segue o placar, com nós é 2-0. Correndo pelo certo, em prol do que eu quero. Quando eu mejei sucesso, meu mundo desabou. Quando fiz o inverso, vários me criticou. Falou uma pá de mim, me chamou de vendido. Disse que era por mim, andou com meu inimigo. Te amo mãe, me perdoa o jeito que sou. Se amor de pai, amo meus filhos e qualquer que for. Sempre fui sofredor, preciso nem provar. Vi jogador muito caro, sem nome de Neymar. Vida onde já não nasce flor. Dos barracos, favela, chorou. Maloqueiro, louco, sonhador. Na fé eu vou. Nasceu das favelas, dos barracos, entre os bequecuos. Cantador na quebrada, senti foi na pele o calor jogador. Eu vou com o amor, com a fé, com a esperança que Deus permitiu aos irmãos. É no nome do Pai, do Espírito Santo, nós segue firmão. Parceiro, quem tem fé não cai. Sucesso pra mim não é dinheiro, tio. Vi muitos cair na soberba, pai. Sou rap favelado, sonhador, quem viu? Nas ruas de SP, perdido no mundão. Hoje em Goiânia, conquistei o Brasil. Gratidão eu tenho pelos meus irmãos. O rap me fez enxergar o que ninguém viu. Quem me tirou hoje tem que me aturar. Nós é o elo, nós é a voz dos irmãos. Protesto de quem deixou de acreditar. Dos fundão da Coab, das favelas já. Essa é só pra quem vai acreditar. Essa é pra quem fechou com nós, ladrão. Das ruas surgiu, nasceu nossa voz. Fábrica de look é o morro boladão. Vida onde o chão não nasce flor. Dos barracos a favela chorou. Maloqueiro, louco, sonhador. Na fé eu vou. Oh, oh, oh. Maloqueiro, maloqueiro, maloqueiro, maloqueiro, sonhador. Vida onde já não nasce flor. Dos barracos favela chorou. Maloqueiro, louco, sonhador. Na fé eu vou. Vida onde eu não nasci flor. Dos barracos, favela, chorou.